Policiais militares ambientais de Foz do Iguaçu, durante patrulhamento de rotina em uma área rural localizada no município de Serranópolis do Iguaçu, identificaram um crime ambiental nas proximidades do Rio Represo, onde o proprietário estaria realizando uma movimentação de solo, utilizando-se da área de preservação permanente, impedindo dessa forma a regeneração natural das margens ao longo do trecho do rio, identificado como mata ciliar, sem a devida autorização ambiental do órgão competente, neste caso, o Instituto Ambiental do Paraná, IAP. Vale salientar que as áreas ao longo dos rios devem ser preservadas pela sua importância de preservação ao meio ambiente, tendo elas várias funções, como o equilíbrio ambiental, permitir a proteção da fauna e da flora, servir como corredor de espécies animais e evitar o assoreamento das margens do rio, protegendo o rio e proporcionando alimento aos peixes, além de muitas outras utilidades, explicou o comandante da Companhia de Foz do Iguaçu, Capitão Capelli. A Polícia Ambiental já encaminhou o ofício ao Ministério Público, solicitando ao mesmo a avaliação e a competente formalização da acusação contra o proprietário do imóvel pelo crime ambiental cometido. A Polícia Militar Ambiental esclarece que a pena prevista na Lei de Crimes Ambientais é de 1 a 3 anos de reclusão. E também, contrariando o novo Código Florestal, as pessoas flagradas em atos lesivos ao meio ambiente estarão sujeitas a uma sanção administrativa de multa ambiental que pode chegar até a R$50 mil por hectare, a ser estipulada pelo IAP, além de terem de recuperar obrigatoriamente a área degradada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.